amei. Você não tá nem aí, sempre com as suas amigas, cheia de mimimi. Hoje eu cheguei no topo da colina da saudade. Agora eu tô sofrendo, mas amanhã você me aguarde, que é você quem vai chorar, vai me implorar pra voltar. Pega o celular pra me ligar, eu só vou recusar. Ah, e quando bater aquela saudade, vai lembrar que eu era de verdade. Vai do consegue me esquecer.